cura feio em minhas próprias terras. Eu não pertenço mais a lugar algum. Minhas botas velhas pisam nos escombros. E um charuto em vão não acenderá. Do banquete.